No concelho temos zero casos ativos, ou seja, resolvemos todas as situações, felizmente. Continuo a dizer que os estabelecimentos também são pessoas muito responsáveis, as nossas instituições, desde logo a saúde, os nossos profissionais, as IPSS, todos os profissionais das IPSS, os bombeiros, as forças de segurança, os nossos colaboradores do município, e as pessoas essencialmente têm tido os comportamentos que devem ter, e isso conduziu a estes resultados e a esta operação, digamos assim, de conseguir sanar a situação, e felizmente sem qualquer falecimento. Quantos casos chegaram a ser registados? Tivemos 36 casos no total, em que cerca de 90% foi na unidade dos cuidados continuados da Santa Casa de Misericórdia, mas de qualquer modo, até por ser numa instituição dessa natureza, era um risco acrescido, porque havia o perigo do contacto mais fácil. Mas conseguiu resolver-se, conseguiu eliminar-se essa situação e hoje vivemos todos tranquilos. Agora estamos preocupados, obviamente, com as pessoas que nos visitam, com as pessoas que vêm passar as suas férias.